Jesus, que a ele pertence toda honra e toda glória. Louvado seja o seu nome, a ele cantemos glória. Louvado seja o seu nome, só ele nos dá vitória. Cantemos com alegria, louvemos de coração. Jesus é maravilhoso, só ele nos deu perdão. Quem tá feliz canta glória, só Jesus merece glória. O povo só canta glória, e vamos cantando glória. Quem tá feliz canta glória, só Jesus merece glória. O povo só canta glória, e vamos cantando glória. Quem tá feliz canta glória, só Jesus merece glória. O povo só canta glória, e vamos cantando glória. Cantemos com alegria, louvemos de coração. Jesus é maravilhoso, só ele nos deu perdão. Quem tá feliz canta glória, só Jesus merece glória. O povo só canta glória, e vamos cantando glória. A igreja vai dando glória, só Jesus merece glória. Quem tá feliz canta glória, e vamos cantando glória. O Senhor Jesus, que merece honra.